330, decolada 10, Puca, Jamo, Caju. Controle 198, acionar 5531. Correto, chame para push e acionamento, gol 968. Posição 01 vai chamar, 968. Gol Salvador, boa noite, gol 1170, informação Charlie. Gol 1170, aguarde cópia Campina Grande. Aguardando. Salvador, boa noite, tá 3252, vem embaixo pra lá. Tudo bem, checa, treino do pouso, pista no zero, vento 1 de 0, 0 graus, 1 0 mais. Livre pouso no zero, tá pressão. Pronto cópia? Pronto cópia. 1170 para Campina Grande, autorizado nível 370, via Peso 10, decolagem Pitona 0 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119.8, Peso 18.6, aciona 5533, gol no 1170. Autorizado 370 Campina Grande. Campina Grande, apresilou 1-0, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 19-8, torres 18-6, transponder 5533, 1-1-7-0. 1-1-7-0, correto, chame pronto para pushback, acionamento. Chama Arábia. Salvador, bom, boa noite, é o TAN 3152, livrão. TAN 3152, táxi via Alfa, aguarde confirmação do gate. Alfa aguardando, TAN 3152. Okay, Roger, clear to land the wind is 100 degrees, 10 knots. no TAN 3152, só aguardando o balizador confirmar, 05. Vou confirmar com o infraero, vou informar o infraero que os senhores estão aguardando. Salas 42, direito, 219. 219 to the right, 69, direito. Order 269, direito. Azul 6908, clear taxi via Alpha and Juliet to Eton 3, spot 05. Alpha, Juliet, Eton 3, spot 05, Azul 6908. Torre Salvador, bom dia, Gol 9098, passando externo embaixo para baixo. Tudo fora. Passou 024 to Lisboa, clear flight level 350, via Upper Whiskey 50 to Mike Sierra Sierra, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff left turn to Momo, departure and Gabit transition. Salvador, departure 119.8, tower 118.6. Skulk 5537, Portugal 024. 0 Portugal, 0 to 4, clear to Lisboa, flight level 350, via Upper Whiskey 50, till Motoron, then flight plan route, after the takeoff runway 10 left turn, Bombo departure, Gabit transition, departure frequency 119.8, tower 118.8, on the squawk 5537. Confirming tower frequency 118.6, particle 024, report ready for pushback and start. Report for push and start and tower 86, particle 024. Solo, boa noite, 68, solicito autorização para acionamento na posição posterior pushback. Sou autorizado, chame pronto para pushback, gol 1868. Tá, obrigado. É 98, seu solo aos 49, direita, 219. Direita, 219. Depois de técnico, 868. Bom, no 098, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Solo Salvador, gol 1096. Como 098, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, como 1868, pronto para push? Afirmo. Autorizado, chame táxi, como 1868. Técnico 1868. Eu salvo o aeroporto, 024, request push back and start up. Clear, report ready for taxi, Portugal 024. Clear, push and start, aeroporto 024. Solo, gol no 1170, posicionamento no portão 6. Confirme. 1170, para push back acionamento no gate 6. Autorizado, chame táxi, gol no 1170. Vai, táxi 1170. Pouso 098, seu gate número 2, vai guardar Boeing da companhia agora no pushback inicial táxi após ingresso via Juliette para 02. 02, vai guardar a aeronave da companhia inicial táxi. Táxi do voo 1170, 43 a bordo, 4 horas e 30, alterna a Fortaleza. Voo 1170, aguarde para início do táxi. Vai dar. E o pé estabilizado em dia. Ciente, livre pouso, vento 1100 graus, 12, vai, cheque trem. Passar travado, livre pouso, pista no zero, janela 62, 58. Voo 1868, 83, setor da borda, zona minha 2 horas e 8 minutos, alterna Salvador. Voo 1868, taxi de Alfa, ponto de espera no 0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 1, uma boa noite. De Alfa, torre 286, 1011, nós de hoje, boa noite, bom trabalho. Voo no 098, ingresso via Juliette para 02. Voo no 1170, vai aguardar ingresso de aeronave da companhia no, no pátio e prossegue via pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera no 0, torre 1-8, decimal 6, ajuste no 0 no 1, uma boa noite. Chegou da aeronave, prossegue pro 2, após a aeronave, prossegue via pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera chama torre 2-6, o 1170, 1011, ajuste. Salvador, boa noite, Xanay 6258. Xanay 6258, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi Alfa, mantém antes da Juliette, 6258. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Sempre pouso, não no 0, 1-9-7-2, tá abaixado, retravado. da Juliette, o 258. O Chanel 6258, ingresso via Juliette para o 06. Livre ingresso para o 06, o Chanel 6258. Portugal 04, clear taxi via main apron, India Alpha, on holding point runway 10, contact tower 118.6, QNH 1011, uma boa noite. QNH 1011, via main apron, India Alpha, head over point 118.6, Portugal 04, boa noite, alguém. O Gol 1972. Vai dar passagem à Airbus da Air Portugal no táxi, após ingresso via Juliette. O portão 11 vai ficar atento ao sinalizador. Afirmativo, pede passagem ao Air Portugal, após Juliette, 11, atento ao sinalizador, 972. Confirmando o 1972 previsto, a aeronave está no través do gate 8, aguardando para fazer o follow me. Positivo, grato a informação, vai ceder passagem aqui ao tráfego visual, posteriormente prossegue o 1, fica no follow me, 972. Livre decolar, 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre decolar, 1-0-0, 1-0-0. Salve, Salvador, boa noite, Altair 3-1-5-2, solicitação Maceió 3-3-0. São 3-1-5-2, pronto, cópia. Tem Mateus, prossiga. São Avião 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, decolo da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, Paperuisco 58, controle Salvador 119.8, torre 18.6, aciona 5535, TAM 3152. Autorizado 330 Maceió, conforme a rota plana de voo, Paperuisco 58. Saída, decola da 10, primeira curva esquerda, na Pucca, Caju, o torre 198, ou melhor, controle 198, torre 186, e aciona 5535, é o TAM 3152 no 05. TAM 3152, correto, estou pronto para pushback de saneamento. Camarada, 3152. Dois ingressando no UNO, agradece a coordenação. Confirme. Então, você dois ingressando no UNO, agradece. Sim, boa noite. Boa noite. Wind, 100 degrees, 10 knots. Clear, forte, confirm, by 10, aeropostal, 0 to 4. Portugal Airborne at 06, call now 109.8. 99 Air Portugal, 024, boa noite, obrigado. Salvador, o 131-52 no 05 solicita pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi, 131-52. Livre, chama táxi, 131-52. Boa noite, o Azul 4062, estou passando externo, baixar travado. O 4062, Shankton é autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 10 manhã. Tem baixar travado, livre pouso, 10, Azul 4062. Adiela 62, solo os 1-2, direito 1-2-9, solo. Direito 1-2-9, boa noite. Sua Salvador, boa noite. Está 3-2-9-1, passa simples, estabilizado. 3381, no vento 100 graus, 10 livre o pouso, pista 10. Obrigado, pouso 10, TAM 3291. São 3152, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 6, ajuste no 0 do 1, uma boa noite. 0 do 1, então Pátio Índia, ponto de espera 3256, ponto de espera 3152, graças a Deus. Boa noite, azul 4062, agora na Alfa. Azul 4062, táxi via Alfa, Juliette, posição 6 do Pátio 3. Alfa, Juliette, posição 6 do Pátio 3, Azul 4402. Salvador, boa noite, eu sou a 3152, próximo ponto 020, pronto, visual, coronel. Deixa eu ver se é a passagem da aeronave da companhia, está autorizado ali a manter 10. Posso a passagem da companhia, ali a manter 10, tá? Três, oito, nove, um, solo, azul, no meio, 1219, solo. Três, um, cinco, dois, livre decolar, 1100 graus, 1019. Livre decolagem, 10, TAM, 3152. TAM, 3891, no táxi via Alfa, Juliette, gate 03. Alfa, Juliette, para 03, 3891. Um, cinco, dois, decolou os três, um, no sete, controle 19, decimal 8. 19, 8, 73, 1, 5, 2, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o gol 1098, autorização para Natal. Pronto, 498. Pronto, na cota. Autorizado, 370 Natal, na Pesudo 10, decola da 10 curva esquerda, na saída Puca, Jamo, depois Vozibar, aciona 5542, controle 19.8. Autorizado 370, Puca, Jamo, Ipan, na Pesudo 10, 5542, controle 19.8. Está correto, chama para acionamento. solo é o gol 1098 para pushback estacionamento 2. Autorizado, chama para o taxi. Autorizado, chama para o taxi. Para o táxi, o gol 1098 com 135 a bordo, 2 horas e 40, alternando o porta-vindo. 1098, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1091. Uma boa noite. Índia Alfa, ponto de espera torre 186, gol 1098. Salvador, boa noite, é o voo 1098, pode ficar aqui. Autorizado 098, alinhada decolar, vento 100 graus, 109. Autorizado alinhada, voo 1098, autorizado alinhada decolar, 1093. Iniciando, gol 1098. Ciência. O 098 decola os 33, controle 19, décima 8. 198, obrigado, é bom dia, gol 1098.